vida é triste e já não vês esperança. Deus diz: vinde a mim. Se estás oprimido e se sentes cansado, do céu vem a salvação.